Paz do Senhor. Normalmente, quando nós olhamos uma pessoa cabisbaixa, triste, nós falamos, ele está apagado, ele está apagadão. A Bíblia fala que Jesus deixou uma recomendação aos seus discípulos. Nós, como cristãos, somos discípulos de Jesus e devemos atentar para essa recomendação. Ele disse, vocês são luz, deixe a luz brilhar na escuridão. Mas se vocês pensarem que são luz e não forem, a escuridão vai ser muito profunda. Mas para entender o que é ser luz, para não estar apagadão, nós precisamos saber as características dela. E as características da luz são velocidade, raio de ação e temperatura. Será que nós estamos rapidamente agindo a favor daqueles que necessitam? Será que nós estamos atingindo muitas pessoas? Será que nós estamos com o calor do amor e das palavras, ajudando que elas vejam o caminho certo? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.